não tá livre, chama o táxi. Autorizado o táxi até o ponto espera da pista no zero via Fátima Táxi Índia, quando lá tuja no 8 decimal 95, QNH no zero no sul. 190. Turno número 1, bom dia, autorizado, a linha decolar, pista no 0, vento 090 graus, 09 baixo. Autorizado, a linha decolar, pista no 0, turno 1. Decolado 34, controle 120, decisão 8. 208, obrigado, só conta, envio. Controle voo 1161, perfil da EL. 1161, contato radar decolagem, simultâneo vídeo 360, totalizado direto Leda. Está presente Leda para o 360, voo 1161. Autorizado, chama táxi. levar no 1961. Haveria possibilidade de coordenar a próxima ótima? O 1961, solicite diretamente ao centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. Decimal 1, 3395, obrigado, seu conselho. Adeus. 2:50, Galeão. Juan Zero, autorizado o táxi direito ainda até o ponto de espera quando latou, já no 8295, QNH 10015. Índia 18954, obrigado. Bom dia, da 3601, ponto de espera. 3601, autorizado, além de colapso, estamos 0,090 graus, 099. Ele fala, da 3601. Sol Salvador, bom dia. Azul, Alfa e Antieco. Alfa e Antieco, prossiga. Assim que é com o autorizado reboque, reporte no término no portão 3. Contato radar da decolagem, sua para nível de voo 3600, autorizado direto, Uber. Direto, Uber, nível 3600, sua 3601. Alfa MS 9577 para a parte principal. Autorizado, reporte ao término 1.3. Bom dia. Bom dia, Oceanário 6251, informação, né, com autorização 360 para Guarulhos. Oceanário 6251, autorizado Guarulhos, Lopes 10, Taubaté, nível 360. Sabidael Lisa Motiva, decolada pista no zero, faz a decolagem curva à direita. Axela 5505, controle 120, versão 8. Meia 251 do Chanel, autorizado para Guarulhos, 360, autorizou 10 Taubaté. Daí o Leda Motiva, 10 decola, curva à direita, 5505 natural, responde 1208. Oxalá 6251, correto, chama pronto. Canela, para pronto. Bom, 229, autorizado Serra Brava, Serra Papá, via 10-0 por base, pode ser conforme a rota do plano. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decolada pista no zero após a decolagem curva à direita. Acena 5506, controle 120, décima 8. Autorizado para Congonha, no 360, vinta de 1-0, pulmada, após conforme o rosa. É falando da 1-0, com a primeira curva à direita, no terceiro, a saída da El, após Leda Motiva. O transfone, 1-6 e o controle 1-2-0, décima 8, voo no 229. Voo no 229, contagemato correto, chama pronto, com o SPEC, fenômeno. Chama nada, exato.